vivia você, amava você, era só você e eu. No nosso amor particular, no nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou. Não sabe quando eu chorei, e agora que eu superei. Agora quer voltar, né? Aí me ligue, me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Cê não desiste, quer saber aonde eu tô. Quer saber onde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo. Tô nessa foto que você tá vendo. Com você eu sou mais feliz. vamos rumo ao infinito. Somos dois apaixonados e caminhando lado a lado. Vai ser pra sempre, eu e você. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco. você morreu.